Gol no 607. Bom dia, sem identificação. Isso para o 050. Autorizado a chegada. Bom. Localizador, está 3517. 3517, complete final. Chame Torre Salvador na 118.62. 118.62, 3517. Gol 1897, livre da restrição de pelô. Isso para 2.000 pés, 1015. Autorizado a final ILS X-Ray Piscina 0, reposta estabilizado, gol no 897. Desce 2.000, livre da restrição em pelô, gol 897. Controle Salvador, bom dia, gol no 715, informação hotel. 715, bom dia, sua identificação. Desça para 4.000 pés, chegada bom. 4.000 na bolsa, gol no 715. No 715, informa justo em Salvador, 1015. 1015, ajustado, gol no 715, obrigado. No 607, livre de restrições à frente, desça para 3.000 pés do estado 1.015. Salvador Vana, centro federal 9977, centro de controlação céu, cruza 200 para 1500, perfil da Mari. Federal 9970, acena a identificação, desça para o 050, chegada a Mari. Federal 9970, redução 250, nós está seguindo como número 4 na aproximação. 1607, desce para 2.000 pés, 1015, livre final, LX-ray, reporte estabilizado. 2015, livre, X-ray, reporte estabilizado, 1607. Estabilidade, F10, Gol 1897. Gol 1897, complete final, chame torre 118.612. 18.6, boa. Boa. Complete redução 1809. Redução 180, 607. 1715, vetor radar para o sequenciamento. Vou ir na proa de Duna, aguardando o vetor final para o localizador. Desça para 3.000 pés do estado 2015. Cheche de esquerda para de Duna, descendo para 3.000 pés. O voo 1715. Estabilizado no curso localizador, vou no 607. O 607, checa o trem, chame a toa, e 1986. 186, bom dia. Desça para 2015. 2015, 715. Tá certo? Não partiu da torre a transmissão, ok? Tá, positivo. Autorizado posição 901897. Confirmo. Tô em Salvador, muito bom dia. Gol no 607, 2 minas pra cima, baixou, travou. Bom dia, gol no 607. Continue na aproximação. Ajustão no 0, no 5. O vento é calmo para o cheque. Aguarde pista livre. 0 no 5, prosseguindo no aguardo, 607. No 897, no solo aos 48, tá livre o táxi, via Alfa e Juliette, o gate é o 03. Alfa e Juliette 03, 1897, graças. Oi, Salvador, bom dia, é o TAM 3171, autorização de tráfego para Guarulhos. Bom dia, TAM 3171, aguarde um instante, cópia a Guarulhos. Livre o pouso, não no zero, o vento é variável, com dois nós, o no 607. Livre pouso no zero, o no 607. Tá, 3171, cópia. Pronto, cópia. Está autorizado, Guarulhos, nível 340, via Peso Luna 6 até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 1 no 0, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda direto bridge, o controle 120, decimal 8, e o transponder é o 5552. Ok, autorizado Guarulhos, nível 340, via Uppers do 16 até Belo Horizonte, após DCT Trivia, após DCT Postos. Decolada 1 no 0, com curva direita, saída da El, transição Leda e após direto bridge. A frequência 1 no 2, 0, decima 8 e o transponder 5552, é o TAM 3171. Correto, e chame pronto no portão 9, o TAM 3171. Chamarei aí quando pronto, 3171. Aproximação ILS, aguarde transferência. 7070, pro informarei. Pessoal do Bom Diego, 715, sinal da 10, baixar a checada. Bom Diego, no 715, aguarde a pista livre, o ajuste no 0 no 5. Guardando com 715. No 607, no solo 51, tá livre o táxi, via Alfa e Juliette, o portão é o 612. Vivei táxi Alfa Juliette, portão 612, vou no 607. Vou no 7 no 5, tá livre o pouso na 1-0, o vento é 050 graus, 03 de nós. Livre o pouso na 10, igual 7 no 5. Ok, Golf Kilo Oscar. Tá autorizado Ilhéus, o nível 080, após. Prossegue no 085 após Coral. Decolagem é da 17 com curva à direita, subida Coral, interceptando a Golf 677. Controle 120 decimal 8. E o transponder é o 0263. Correto, o Golf Kilo Oscar chame, e está livre o acionamento, chame para o táxi. Quente. Sideral 9970, o ajuste no 0 no 5, aguarde a autorização de pouso. Gente, aguardando. No 7, no 5, no solo aos 4, ao 5, 4, libera a direita, solo 121.9, ou no 7, no 5. 209, igual no 7, no 5, entrada. Lideral 9970, livre pouso, na 1-0, vento é variável, 03 nós, sideral. Salvador, voa no 7 no 5. Voa no 7 no 5, como recebe o sol? 5/5. Voa no 7 no 5, táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Botarás para Juliette, voa no 7 no 5. Solo Salvador, bom dia, Xené 6211. 6291, bom dia, para seguir. Só para confirmar a saída prevista para o Galeão, por favor. A saída prevista será da El Leda Bridge, o Xené 6291. escuta, é o Leda Bridge. Obrigado, estamos na sua escuta aí para autorização. Juliette 02 ao portão. Juliette 02, zona 7, 15. Chame o solo em 121.9, autorização. Zona 219, web 508. Salvador, Bandila 258, informação hotel. 508, bom dia. Brasília, nível 360. Informação em curso agora, Índia, pronto, copo. Vai pegar a Índia, tá, pronto, copo, tá, 508. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elepson, onde intercepta o pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5561 no transponder. Do Brasília, nível 360, pêndulo 17, decola pressão 0, curva direita, sai da Arbor, Elepta, 208, 5561, web 5808, portão 5. Correto, portão 5, chama pronto para o inspecionamento, web 5808. Web 5808, Sérgio. Salvador, bom dia, Sideral 9970, livrou. Sideral 9970, bom dia, táxi via Alfa, Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3. Então, 31719 autorizado, reporta táxi. Bateria táxi. 085, essa é a identificação, desça 4000 pés, ajuste na 095. 4000, 1015, 985, pegou. Azul 4069. Prossiga, azul 4069. Condições de uma qual saída devo esperar para a saída da Elo e da Bridge. E para autorização, chame o solo em 121.9. Só me confirma, por favor, qual é a saída mesmo? É da Elo e da Bridge, o azul 4069. Obrigado, senhor. Nada. Chané 6211, pronto, copo. Pronto, na escuta. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5570 no transponder. Então foi autorizado 360 para o Galeão. Saída da Elleda Bridge. Intercepta uniforme Zulu 10 e segue de acordo com o plano. 1208 é o controle, transporte 5570. Correto, portão 7, chama pronto para o inspecionamento. Oxané 621. Obrigado, chamará. Apta 6570, acena identificação, chegada Mari, desce para nível 050. Chegada Mari, descendo 050, apta Mari. Salvador, é o TAM 3171 para táxi, POP 175, alterna Galeão, com 4 horas e 3 de autonomia. TAM 3171, no táxi, via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 5, um bom voo. Aqui, prossegue via parte, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, cruzando a torre 18 decimal meia, e ajuste no 0, no 5, é o TAM 3171, obrigado, bom dia. Presente, voi Duna. Está presente, Duna 9085.